Os animais acordaram sobressaltados com a notícia de que uma tempestade iria assombrar todos os campos e bosques. Corriam em todas as direções, sem saber para onde ir. Os pássaros, representados pelo flautim e pela flauta. Os patos, oboé e fagote. Os gatos, clarinete e clarinete baixo. O pônei, trompete. O cão, trompa. O porco, tuba. E as abelhas, cordas. Na grande confusão que se seguiu, em que cada um fugia para o seu lado, ouviram crianças a chamá-los para uma quinta, onde estariam a salvo da tempestade.